Capítulo 7. A mulher sábia é experiente em finanças. Não tenho ideia de como é a nossa situação financeira, diz Natiele. Meu marido cuida de toda a parte de finanças e fico muito feliz com isso, pois pensar em contas, impostos e fundo de aposentadoria não é meu forte. É claro que isso está fora de cogitação. Ela não investe tempo nem se empenha em aprender sobre isso. E apesar de os maridos controlarem as finanças em muitos, ou até na maioria dos lares, há uma tremenda sabedoria em ter uma noção do estado financeiro de nossa família e saber onde as notas são guardadas e quem são os contatos. Se a esposa, de repente, perde o marido, a devastação, tanto emocional como na vida prática, será mais intensa se ela não souber ou não conhecer o estado das finanças de sua casa. Por outro lado, esposas que se disciplinam a acompanhar as finanças não somente se saem melhor se ficarem sós, como também podem apoiar mais ativamente seu esposo. Encontramos esta esposa em Provérbios 31, a mulher que examinaremos detalhadamente mais adiante. A esposa de Provérbios 31, 10 a 31, é uma figura de sabedoria. Ela foi colocada no final do livro para servir como alegoria do exemplo que um homem deve procurar quando escolher uma esposa. Uma qualidade pela qual ela é elogiada é o seu conhecimento financeiro. Ela dedicou tempo para descobrir uma boa oportunidade de investimento e ela aumentou seu investimento para que desse lucro. Provérbios 31, 16. Ela também compreendia o valor dos bens comerciais em seus dias e usou esse conhecimento para gerar lucro. Provérbios 31, 18 a 24. Com ela, aprendemos que é biblicamente correto a esposa ser perspicaz nas finanças. Com muita frequência hoje em dia, em nossos bem-intencionados esforços para controlar o estrago causado pelo movimento feminista no desígnio de Deus para o casamento, nós vamos muito longe na direção oposta. Em nosso desejo de apoiar a liderança masculina em nosso lar, ficamos longe de coisas como as finanças, mas essa é uma maneira errada de agir. Na verdade, nós podemos ajudar mais ao nosso marido se soubermos o que se passa em nossa conta bancária, pois podemos apresentar planilhas bem informadas e oferecer opiniões inteligentes nas decisões financeiras, em vez de deixá-lo isolado, tendo que lidar com isso sozinho. Seja casada ou solteira, toda mulher é chamada a contribuir para o bem-estar financeiro do seu lar. A contribuição da mulher casada pode ser direta ou indireta, ao passo que para a solteira geralmente é direta. Além de adquirir conhecimento em como poupar e investir, a mulher solteira deve também ganhar o dinheiro para fazer essas aplicações. Em ambos os casos, os princípios da sabedoria financeira são os mesmos. Primeiro, Provérbios faz uma ligação direta entre prosperidade e trabalho duro, preguiça e pobreza. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 10, 4. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios 14, 23. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28, 19. Provérbios 14, 23 é um versículo para o caso de Bethany, que vimos no último capítulo. Ela mostra que somos abençoadas mesmo quando realizamos as mais mundanas tarefas, venha a bênção imediatamente ou a longo prazo. Com relação a finanças, o versículo se aplica aos nossos esforços por lucro, bem como nossos esforços para aprender. Em outra parte, Salomão escreveu: Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11, 6. O poder da decisão. Provérbios também nos dá conhecimento a respeito de empréstimo financeiro, deixando claro que sempre há aprisionamento, ainda que invisível. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Embora por vezes seja inevitável, endividar-se com uma pessoa ou uma instituição é sempre um negócio arriscado. Há momentos em que o empréstimo faz sentido a longo prazo para o bem-estar de nossa família. Afinal, poucos podem pagar o preço pedido por uma casa ou um carro. Mas se falharmos no pagamento da dívida, estaremos em pior situação do que antes de fazermos o empréstimo. E para evitar as consequências, a escravidão da qual Provérbios fala, é sábio pensar o máximo possível se o montante que estamos emprestando é administrável. Planejar o custo com antecedência é sábio, como Jesus disse claramente quando perguntou. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Lucas 14, 28. Contudo, iremos além das regras básicas de finanças ensinadas por Suzy Orman. Nossas vidas podem tornar-se escravizadas a um credor de maneiras muito mais sutis. Se fizermos um empréstimo com os nossos sogros, nos sentiremos obrigados a passar cada feriado com eles durante a próxima década? Se incentivarmos nosso marido a aceitar a ajuda financeira de nosso próprio pai, ele sentirá necessidade de transferir para nosso pai preocupações não relacionadas ao empréstimo, talvez criando ressentimento durante o processo? É sempre bom pensar o quanto se pode enredar a longo prazo, toda vez que fizermos um empréstimo. Há um tempo atrás, minha amiga Liesl fez um empréstimo sem juros com um membro da família para custear a faculdade, o que se mostrou uma grande bênção. Contudo, ela devolveu o dinheiro assim que pôde, porque ela se sentia mal cada vez que gastava com alguma outra coisa. A pessoa que emprestou o dinheiro nunca cobrou ou questionou seus gastos, e ela teria ficado chateada se soubesse como o empréstimo fazia ela se sentir. Não obstante, ela estava escravizada ao credor. Às vezes, fazer o empréstimo é de fato inevitável, mas em outros momentos, se nós separarmos nossa real necessidade daquilo que simplesmente queremos, veremos que poderíamos evitar o perigo descrito em Provérbios 22, 7. A influência das riquezas e o poder de Deus. Mesmo o dinheiro que adquirimos com nossos próprios esforços pode se tornar um aborrecimento. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Provérbios 13, 8. Quanto mais se tem, mais pode ser tirado de alguém e mais preocupação se tem. Nós passamos pelas grandes avenidas onde podemos avistar casas ao longe e admiramos, talvez com inveja, seus jardins bem cuidados e visualizamos a beleza de seu interior, os imóveis. Mas será que consideramos a manutenção desses jardins? Ela representa o grande esforço de uma equipe de pai e filho cada sábado de verão ou o serviço de uma empresa de jardinagem. E quanto ao que se encontra nos interiores, toda a prataria precisa de polimento e seguro contra roubo. Tetos altos requerem pintores profissionais e de alto custo. Todo o estofamento precisa de limpeza especializada. Quanto mais se tem, mais se gasta. Entretanto, dizemos, eu trocaria as dificuldades de não ter muitas riquezas pelas dificuldades de ter muitos bens. Por pensarmos dessa forma, podemos estar sujeitas a quaisquer táticas que prometam aumentar nossa conta bancária. Nosso desejo pela felicidade, que acreditamos que o dinheiro é capaz de nos proporcionar, pode prejudicar nossa capacidade de discernimento. Por esta razão, Provérbios garante a verdade deste ensino. Se parece bom demais para ser verdade, desconfie. Esquemas de enriquecimento rápido não funcionam e aqueles que com frequência se lançam neles são os que permitem que a ganância sufoque a voz da sabedoria. Isso inclui aqueles que gastam o salário com apostas na loteria, investindo na bolsa de valores ou empreendimentos, em vez de pagar as contas da casa. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11. Quando o mercado imobiliário desmoronou em 2008, as pessoas não podiam se livrar da culpa rapidamente. De acordo com a mentalidade de nossa sociedade, A mídia se apressou em culpar o governo e os credores, mas tinha muito pouco a dizer sobre a culpabilidade individual. É verdade que todas aquelas instituições contribuíram para a queda do mercado imobiliário, mas a culpa igualmente caía sobre os milhares e milhares que assumiram dívidas ao comprar imóveis que não tinham condições de pagar. Foi uma atitude antibíblica do governo afirmar que cada americano tem direito de ter sua casa própria, e foi uma atitude antibíblica dos credores dizerem às pessoas que a sua casa dos sonhos poderia ser obtida, mesmo sem recursos. Contudo, igualmente contrários aos princípios bíblicos foram aqueles que desejaram tanto o imóvel que assinaram a documentação e acreditaram que poderiam assumir um compromisso que fugia às suas condições financeiras. Todo este prejuízo poderia ter sido evitado se tivessem feito uma investigação criteriosa das condições e buscado conselho sábio. Foi a ambição que se antepôs à sabedoria no conselho americano, o tesouro do nosso coração. Por conseguinte, quando se trata de finanças, a primeira ênfase de Provérbios não é tanto sobre nossa compreensão intelectual de questões financeiras, mas sobre o lugar que elas ocupam em nosso coração. O coração é, em grande parte, o que faz a diferença entre riqueza e pobreza na vida de alguém. A providência de Deus, obviamente, é o fator fundamental, mas é a sua própria providência que determinou que nosso coração desempenhe um papel no bem-estar financeiro. Entretanto, a vontade de Deus não é que consultemos provérbios como o faríamos com um consultor financeiro pessoal. Não, em nossa riqueza ou pobreza, seja ela resultante da sabedoria ou da insensatez, seu objetivo é prevenir-nos de nos preocuparmos demasiadamente com o dinheiro e nos ensinar a depender dele em todas as nossas necessidades, inclusive em nos dar sabedoria. Agur, que escreveu as palavras encontradas no capítulo 30 de Provérbios, orou: Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 8 e 9. O que podemos tirar deste provérbio? Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Provérbios 10, 15. Deste provérbio em particular, nós podemos aprender algo importante sobre o livro de Provérbios. Seus dizeres não são tanto promessas, mas observações sobre como a vida funciona. Se pudermos entender isso, podemos aprender a aplicar estes ensinamentos corretamente. Provérbios 10, 15 é um bom exemplo. O escritor está fazendo uma observação de que os que possuem dinheiro têm uma vida mais fácil do que aqueles que não possuem. Nenhum de nós discordaria disso, pois é o que faz com que nosso coração se incline a buscar por riquezas. Quando a reforma da casa é necessária, o dinheiro no banco nos impede de preocupar-nos em como pagaremos por ela. Quando nosso filho quer fazer um acampamento caro no verão, uma conta bancária recheada nos possibilita experimentar a alegria de dizermos sim. Quando uma amiga nos pede para viajarmos com ela ao Havaí por uma semana, nosso dinheiro nos capacita a sentir empolgação sem nenhuma culpa quando clicamos em comprar no site de viagens. O dinheiro pode ser, de fato, uma bênção, o que é exatamente aquilo que Provérbios 10, 15 reconhece. Não obstante, em toda a Bíblia somos advertidos sobre o engodo de buscar segurança no dinheiro. O apóstolo Paulo escreveu: O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O perigo está na própria bênção que o dinheiro proporciona, a sensação de segurança. E a razão por que isto é perigoso é que, primeiramente, somente Deus merece nossa confiança. E, em segundo lugar, não temos controle absoluto sobre nossa segurança. É por isso que Provérbios também afirma: Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 4 e 5. De fato, esta é uma boa notícia, pois a maioria de nós nunca seremos ricos. É uma boa notícia porque nos é oferecido algo muito melhor para confiarmos, o próprio Deus. Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 25 e 26. E o escritor aos Hebreus disse: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele, Deus, tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. É também uma boa notícia porque muitas de nós temos sido desorganizadas com nossas finanças e estamos colhendo as consequências disso no presente. Mas Deus não molda nossas vidas com base em nossa experiência financeira, em sucessos ou fracassos. Ele nos molda com base em seus próprios planos, e estes planos incluem até as desordens que causamos. J.I. Packer escreve: A razão por que a Bíblia dedica tanto do seu ensino reiterando que Deus é uma rocha firme, um escudo, um refúgio seguro e socorro para os fracos, é porque Deus quer nos conscientizar de que somos fracos, tanto mental como moralmente, para que não confiemos em nós mesmos para encontrar e seguir o caminho correto. Deus quer que sintamos que nosso caminho na vida é áspero e complexo, para que possamos alegremente aprender a nos firmar nele. Deus realmente usa nossos pecados e falhas para este fim. Ele frequentemente emprega a disciplina educativa de falhas e fracassos. Deus pode tirar algo bom dos extremos de nossa insensatez. Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto devorou. Você está triste por sentir sua fraqueza? Reconhece ter cometido um grande erro? Volte para Deus. Sua graça restauradora espera por você. Na economia de Deus, há coisas muito mais importantes para buscarmos do que o dinheiro, tais como a justiça e as bênçãos de conquistar uma reputação que glorifique a Ele. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, 1. Os planos de Deus para nós são diferentes dos do mundo, e por isso somos sábias em não colocarmos a maior renda em potencial como determinante para as nossas escolhas de carreira e esposo. E também podemos abrir mão de nosso arrependimento por erros financeiros do passado e nos concentrarmos no que realmente importa. Você está sentindo algum remorso por causa das finanças? Se estiver, leve isso a Deus e peça-lhe que transforme você através desse sentimento e que tire o bem dessa situação. Ele fará isso. Não importa como seja nosso passado ou presente nas finanças, o futuro pode ser governado por sabedoria. E um bom primeiro passo é fazer a oração de Agur a sua própria. Você fará? O mundo. Eu duvido que felicidade seja absolutamente essencial num relacionamento. Nem Brad nem eu temos afirmado que viver junto significa estar acorrentado. Angelina Jolie, Revista das Nui. A palavra. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 15 a 18.